Lima Alfa, voo direto autorizado. Ok, direto Lima Alfa. Azul 2725, solo, Lula 5, chama solo, 21 no ano. Solo 21 no ano, obrigado. Tá baixo travado, 2231. 2, o passarelo 2231. O vento é 120 graus, 14 nós, todo autorizado, 110. E repouso 10, 2231. Repouso 6314 em aproximação, reduz a check train, chame torre, frequência 11895. 1895, obrigado. Salvador, Oceaner 6314, final 10. Oceaner 6314, ciente, continue na final, é o número 2 composto, ajuste chama 019. Palma, meu Vitor Hotel Delta, livre acionar, chama táxi. Hotel Delta, chame na taxiway, papá. Azul 4065, ele mantém a posição. Tem um Airbus da Oceané que está menos de 5 milhas aí da cabeceira 10, ok? Chame Recife 12835. 2835, bom trabalho, por 659. Boa. Passarei 2231, no solo ao 18. Fechando o solo 21 décima 1, ao lugar. 21, 7, por favor. Evita até o Delta, táxi a baixa altura via pista no 7. Nas proximidades da 17 será autorizado sua decolagem devido a um Airbus da Oceaner na final da 10. Siga. proposto e aceito 1719, vai livrar 4.000 para 1.500. O Lima Alemão. A 6314, para informação, tem um helicóptero que vai decolar aqui da cabeceira 17 à sua esquerda, não interfere no seu pouso. Tranquilo. Vitor Hotel Delta, decolagem autorizada com proa norte, o vento é 120 graus, 149. Nível 145. Quando o senhor for livrar a área de responsabilidade de Ilhéus e passar a voar na FIR, o Centro de Controle de Área nos informa que o senhor não irá voar no nível 145, ou seja, ele, segundo o Centro de Controle, não autoriza o seu voo no nível 145. Porém, por enquanto, entre Terminal Salvador e Terminal Ilhéus, o senhor vai manter o 145. Chame agora Ilhéus na frequência de 1201 e boa viagem, atento para a modificação de nível em breve. Câmbio. Vamos para 045, vamos para Ilhéus, vamos descer para Terminal 1201. Obrigado, bom trabalho. Positivo. Ilhéus vai lhe informar o nível que o senhor vai voar, mas por enquanto o nível 145 está autorizado. Chame 1201. Obrigado, bom trabalho. Você está mandando eu vá para o meu Vitor Hotel Delta? Para o meu Vitor Hotel Delta, prossiga. Decolou de Salvador, destino Terra de Eco Índia, Monteiro 500 para a GL, decolou para o Norte. Positivo, chame na final para a Pouso. Chame na final para a Pouso, Vitor Hotel Delta, agradece. Romeu Alfa Papa Delta. Alfa Papa Delta na escuta, senhor. Livrou a Terminal Salvador, subindo para o 85, chame Recife. A frequência é 1288 para informação e alerta. 1288 para informação e alerta. Oscar 17, Oscar Zulu Serra. Oscar Zulu Serra, táxi autorizado. Via 17, chame pronto para decolagem. Via 17, para pronto decolagem. 1884 está autorizado a linha manter após o azul. Tá, a gente mantém 1884. Azul 4065, a colagem autorizada, 10, vento 120 graus, 15 nós. Azul 4462, contato radar estabelecido, azimuth ao 223, 48 milhas, ajuste agora no 0, 11.9, desça para 2500 pés, voe para Serra Vita 366 para aproximação a Renale, azul 4462. Confirmando ajuste no 09? Positivo. Gente, no 09, ajuste 10 para 25000 na Pro 3, controle 1208. Controle azul 4065, boa decolou, seu escuta. Azul 4065, controle, contato radar, após 2000, curva à direita, Leda, após Leda Mótica. 2000, Leda, Leda Mótica. 4-0-5. Mantenha a posição, Oscar Zulu Serra, tráfego na final da 1-0. Do 4, autorizado decolar da 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-3-9. Teve decolagem no 0, 1-8-3-9. Positivo, está autorizado, 3.500 pés, o ajuste é 1-0, 1-1, Transponder 2222, para sua informação, o Papa Romeu Lima Lima Alfa está a este de Cairo Lorenzo, prosseguindo para Cairo, em descida e cruza 2.000 pés. Ele está afastado 6 milhas da costa. Uno 620, pista 10 livre, autorizado pouso, vento é 1, 10 graus, 149. Ok, livre pouso, 20. Bruno 884, decolado aos 25, chame o controle, 20 decimal 8. 208, boa tarde, vento. Salvador, boa tarde, 1884, 300, na pouco. Boa noite, 884 é o controle, contato radar, prossiga como autorizado. Ok, 1884. Oscar Zulu Serra, observe a aeronave da Gol que vai passar o eixo agora da 17, na curva final da 10. Após a mesma, está autorizado decolar da 17, o vento 1, 10 graus, 149. Tente esteira de turbulência. Remagia, para virar o comboio e a costa vida decolar. O transponder 5576 e suba para o nível 145. Qual foi o nível do instrumento solicitado? Que é a nossa evolução. Gente. Azul 9093, alinhar e manter. 1-0. 9093, alinhar e manter 1-0. Ou no 620, no solo de 26, chame... O solo, 21 na décima 1. 21-9. Do 4422, autorizado a Renave. Autorizado a Renave, o 4468. Decolado 1208 agora, obrigado, boa. Boa. Controle azul 4462, poderia avar o 368 e após o 366, já está vendo o que. Pode. Controle Salvador, cordial, boa tarde. Está decolado o Papatango Oscar Zulu Serra. Papatango Oscar Zulu Serra, o controle Salvador está em contato radar. Suba para o nível 200 e voe direto Ilhéus. Sem restrição a 200, direto Ilhéus, Zulu Serra. Azul 2761, acione identificação. Azul 2761, contato radar estabelecido, azimut é o 334 a 56 milhas. Suba para o nível 300. A gente suba então para o nível 300. Suba para o nível 300, eu vou confirmar junto ao centro, tendo em vista o fato de que o nível 300 é a área de competência do centro. Está autorizado o desvio. Bruno 9-0, azul 9-0, 9-3. Que Jazz 1093, vejo decolagem 10, venta 1110 graus, 14 nós. Vivo decolagem azul 9093. O Papatango Mike Angelina está autorizado no táxi via 17, chame alinhado e pronto. Chame Recife, frequência 12835. 2835, 4065. Boa. Uno 884, chame Recife 2085. 2085, boa tarde. 093 decolado aos 30, chame o controle, 208. O azul 9093, chama controle agora, 1208, uma boa tarde. Boa tarde. 95, azul 440. Está reduzindo, vai chamar a torre 1895, confirma? Afirma. Obrigado, senhor, até mais tarde. 6227, tá bom, computador. Boa tarde, Oxané 6227, mantenha, ponto espera. Papatango Whisky Charlie Mike, decolagem autorizada, da 10, vento 120 graus, 149. Sempre decolagem, Charlie Mike. Torre Salvador, boa tarde, azul 4462, final em da 10. Boa tarde, 4462 da azul, continue na final, da 10, aguarde pista livre. O ajuste é 10 no 1. 10 no 1, ajuste, assim escuta 4462. Bravo Golf Golf, chama o táxi. Bravo Bravo Golf, está autorizado o táxi até o ponto de espera da Oscar. Controle, confirme. Piloto de acompanha o controle de Salvador, operação visual, ajuste 10111, prossiga. Luiz, controle 208, bom voo. 208, boa. Azul 4462, avistado, pista 10, pouso autorizado, vento 1110 graus, 15 nós. Livre pouso na 10, azul 4462. Gente, antes de o transponder a posição normal, prossiga no seu voo visual para o controle e chame passando através de Veracruz. Pode, pode manter. Mike, Índia Lima, confirme quantos a bordo? Firme? Em que autonomia, por gentileza? Suficiente. Previsto mais 3 minutos para decolar. Ali, Salvador, boa tarde, Papatango Whisky Charlie Mike. Papatango Whisky Charlie Mike, é o controle, está em contato radar, suba como autorizado. Suficiente, Mike. controle, Michelle Mike, está com algum referência visual? Se autorizado, voar para a direta do destino? O Michelle Mike, está autorizado voar Coral. Ciente, voar Coral, está presente, Michelle Mike. Controle 3235. Boa tarde, perdeu o contato com o centro. Tá. 275, autorizado 240 na proa de bomba. 3835, 1234, 4321, desça para o nível 180 e voe bom para a chegada bom, prossiga. 180, voando bom, 3235. Bom, o senhor Salvador, eu acho que ele quer. Siga. Que condições do senhor coordenado com ele? Centro, a Ford da Gosta. Ciente, anotei. É com Delta Fox. Oi, direto, rotatória se abre. Solas 3000, livre direita, chama 211. Direita é 1211. O chama 6227, está autorizado a alinhar e manter a pistola zero. Controle Salvador, boa tarde, azul 27, 211, com informação Sierra, passando posição Ponte, nível 160. Azul 27, 111, a senhora, identificação. Posição bom, está presente o 279? Positivo. Gente. O 279 está em contato, radar na posição Conde, voando Bonf, chegada Bonf. O ajuste agora é 1012.0. Gente, azul 279. Azul 9093, chame Recife, 12835. 9093, chama Recife agora 12835, boa tarde, até logo. Falou. O Delta mantém o ponto de esperança para a praia. Whisky, Charlie Mike. Só escuta, Charlie Mike. A sua aerovia prevista no plano é Golf 677 ou Whisky 1? Bravo, Golf Golf, mantenha o ponto de espera. 3835. Gente, 3835, mantém o nível 180 devido ao tráfego. Certo, mantém. Bravo, Golf Golf, ele era e mantém o nosso site. Oceano 9402, Salvador. Noivo Serra Vitor 368, desça para 8000, ajuste no 012. Oi, Papatango, controle Papatango, Mike de Alima. Mike de Alima, o controle, contato radar, prossiga como autorizado. Avião 3835, agora 53 milhas, ajuste 10011.9, desça para 5.000 sem restrições. 1011, 5.000 sem restrições, Avião 3835. Azul 2711, quando pronto, descer para 6.000. Afirmativo, o ideal, desce 6.000, 2711. Olha o céu da foto para descer. Desça para 1.500 pés. Bravo, Golf, Golf, decolado aos 4.0, após 600 pés, curve à esquerda na subida Borba, chame livrando o eixo 9.0. Sim, a gente vai reportar levando o eixo, Bravo, Golf, Golf, já levando o eixo, Bravo, Golf, Golf. O Mike de Lima está liberado, ascensão 340. Positivo, livre. Serra, segundo instruções do centro, o senhor vai manter a rota. Chave Recife 12835, boa viagem. Certo. Romeu Lima Limão, para Salvador. Passa a frequência do controle, Bravo Golf Golf. 208 está presente, tem um bom voo. 308, grato. Suba para 050, voe em mar e acione transponder 2221. Controle, papapá, Bravo, Golf, Golf, decolou na sua escuta. Papapá, Bravo, Golf, Golf, é o controle, passa 3300, contato radar, suba sem restrições. Sem restrições, Bravo, Golf, Golf. Sim, te aguardo transferência. Está autorizado, chame Paripe, o Gilete Hotel Papá. Puxa, né, 6227, pista 10, decolagem autorizada, vento 100 graus, 15 nós. Quero manter após o avião, tá triste. Gente, Bravo, Bravo Delta, mantém a posição, previsão de 5 minutos para decolagem. Azul 2789, Salvador, quando pronto, descer para 9.000, 1011.9, a chegada é a meia. Sim, quando pronto, descer para 9.000, certo? O ajuste, confirma o ajuste por gentileza. Confirma, ajuste 10011. 10011, quando o detector desvia na rota, logo mais poderemos voar a Lagoinha. Dependendo do logo mais, o senhor vai poder voar, inclusive, bom, viu? O desvio está sendo com curva à direita ou à esquerda? Afirmo, com curva à direita, nós estamos mantendo agora a proa 205, formações à esquerda. Positivo. Eu vou deixar o desvio a seu critério posteriormente, quando o senhor completar o desvio, pode voar bom. Ok, então, muito obrigado. Após o desvio, proa de bom, Azul 2, 7, 4. Eco Delta Fox, chame Torre, 1189, Tim. Falando sim, vou mandar, obrigado. Controle, Salvador, boa tarde, Oceano 6227. Oceano 6227, controle, contato radar, prossiga com motorizado. Sem problema, sobre Bera Curva, reporte ao término. Aqui em Dialima, chama de Espírito, frequência 12835. 2835, Mike Dialima. 2711, inicia a descida agora. Descida 3835, desça. 2719. São 3835, desça para 4000. 4000, Oceano 9402, desça para 2500. Serra Vitor 3600. Ah, 2500, aprova. Serra Vitor 366. 366, aprova. Delta Fox, mantenha 1000 pés, ajuste 1-0 no 2. Ok, 1500, estamos mantendo 1500, finalizando agora 360. Quando você mantém 1000 pés, é com Delta Fox? Tá aparecendo para 1000, prossegue para 360 ou prossegue no final da onda 7? Aguarde a final, o tráfego está alinhado na pista 1-7, previsão de mais 2 minutos, estou aguardando a liberação do controle para sua decolagem. Tá. Alemão, Alemão, Alfa, identifique. Móvel Lima Lima Alfa, contato estabelecido, azimuth é o 248 a 34 milhas, curva à esquerda, vou ITAP, chegada a mar e pista 10. Positivo, você executa o RNAV? Móvel Lima Lima Alfa, executa o RNAV. Gente, direto final da pista 17, Juliette do Papapá. Autoridade, direto final da 17, Juliette, vai fazer a visão com o campo. Do 279, tráfego posição 11 horas, 18 milhas, rumo norte e noroeste, passamos 130 subindo. Gente do tráfego 27, né? Ô, Salvador, Salvador, o Salimani seria barulho da presença? Não, negativo. Juliette, até o Papá, chame torre, 1-1-8-9-5. Juliette até o Papá, mantenha 1500 pés, devido a tráfego a 1000 pés sob a rotatória, Papá Alfa 31 e aguarde a autorização no final da 17, número 2 para pouso. Como número 2 a 1500 pés, Juliette até o Papá. Bravo, Bravo Delta, pista 17, decolagem autorizada, vento 100 graus, 129. Eco Delta Fox, final 17 autorizado, reposto através da Enrimar, Eco Delta Fox. Xené 6327, ciente, mantém ponto de vista. 3155, somente para informação, próximo a decolar, mais 2 minutos será autorizado. 685. 2685, vai ser mal, bravo. Gente, bravo, bravo. Ciente, 6327. É bom. Início de vetoração para sequenciamento. Direita, prova 240. Descida para 4000 pés. Se perder contato rápido com o controle de Salvador, na radial 290 de Salvador, seu decolar para o Serra Vita 366, descer para 2.500 pés para o RNAVE como número 2. 1240, depois descendo para 4.000, caso de falha, dia 290 para 366, descer para 2.500, 385. Decolando no 7. Bravo, Bravo Delta Torres. Gente, Bravo, Bravo Delta. Oscar Mike Yankee, autorizado até Oscar. Yeah. Tá 3155, pista 1-0, decolagem autorizado, vento 1-0 graus, 1-4-9. Tirando 9402. Pode manter o momento, você vai. 3835, esquerda, pro 90, mantendo a alternada, desça para 2.500, voa sobre a Baía de Todos os Santos. Esquerda 90, mantendo a alternada, desça para 2.500, 3.835. Lima Limalva, quer descer? Qualquer. O senhor quer descer, Lima Limalva? Com certeza. Passa para 3.000, 1.011. Para 3.000, Lima Alva. Azul 2719, velocidade 180 nós. 180, 2719. Chano 6227, chame Recife, frequência 12835. 2835, 6285, boa. Eco Delta Fox, no solo, 51, livre à direita, frequência nível estacionar. Confirme qual é o hangar? Ciente, bom dia. Tá 3155, decolado 51, controle 208, por favor. No 08. Juliette, Hotel Papá, reporte passando através da Enrimar, previsto uma espera no setor, tráfego da Avianca interceptando a final de 7 milhas. Através da Enrimar, Juliette, Papá. Luz, Novembro e Lima, aguarde. Controle, contato radar, prossiga como autorizado. Confirmo. Faça um 360, presente posição e reporte nova final, visual com Airbus na final da 1-0, Juliette Hotel Papá. 360, vai reportar Juliette Papá. 2-0-9402. Chanel 9402, centro do tráfego, reporte 372-1011 na JUS. Contará o 372-1011. Acho que a Mike Yankee, ele é manter o pistão 7. Chanel 6327, pista 1-0, decolagem autorizada, vento 1-0 graus, 1-2 nós. Decolagem, dá 1-0, 2789, desça para 5.000. Desça para 5.000 pés, azul 2789. Lima Lima Alfa, direita, proa 070, chame estabilizado na magnética 101 de Simbra para o NDB Zulu. A curva é à direita. Meu Bravo Novo Delta, chame Recife, 12835. 12835, Bravo Bravo Delta. 366, 3835. 3835 em aproximação, reduz a checa trem, torre 1-1-8-9-5. Reduzindo, bom dia. 3835. 7 Hotel Papá Novo, 360. Presente posição, aguardando a final. Sequenciamento de mais um tráfego agora da TAM, um Airbus, final de 8 milhas. Gente, executa 9 por 360, Juliette Papá. Bom, Chanel 6327, decolagem 54, controle 208, bom voo. 208, muito boa tarde, Chanel 6327. 0 de Salvador, vai curvar a esquerda para o Serra Vita, 366, 2.500 para o RNAV, número 4 para Porto. Se a gente vai curvar à direita, proa 250, limitado aí pela radial 290, você vai curvar para o Serra Victor 366, azul 271. Comandor, muito boa tarde, a Chanero 6327, cruzando agora 2500 pés. Chanero 627 é o controle, está em contato o radar, prossiga como autorizado. Sim, devido a informações na proa, a possibilidade de voar direto ao coral, centro Chanero 6327. Vou lhe autorizar os desvios necessários, Oceano 6327, porém, coral ainda não. Sim, autorizar os desvios necessários, guardando a possibilidade de coral, Oceano 6327. Decolando o salvo, 3600 vai reportar no final de leste, Oceano. Azul 271, desça para 2500 pés, voa sobre a beira. Desce 2500, 271. Lima Alfa, 32. Sim, na Magnet 101 em aproximação, aguarde transferência. Lima Alfa. Lima Lima Alfa, torre nos questiona. Lima? A torre nos questiona, qual é a pista que você vai pousar? É na pista 10? Após o zero, nós pretendemos observar e pousar na 1, certo? Azul 27111, reassuma a navegação, vou observar Vitor 366 para o R-Nave, descendo para 2500 com a velocidade de 160. Gente, vai por a esquerda, Serra Victor 366, descendo 2500 e reduzindo para 160, 271. Azul 10910, pousando 1935. Autorizado prosseguir na longa final da 97, aguardando autorização de pouso de leste até o papá. Autorizado final da 97, aguardando autorização de leste até o papá. Acompanhando instrumentos, chame a torre 11895, câmbio. Salvador, Lima, Lima Alfa. Lima, Lima Alfa, boa tarde. Ajuste altímetro no 0 no 1, confirme intenções. Boa tarde. Apaga a Simbra, pretendo cancelar e pouso na 17, uma base pela direita, Lima Alfa. Gente, Lima Lima Alfa, chame para cancelamento. Tomarei Lima Alfa. Controle, você pode desvio já o 2789, a seu critério. 2789, desça para 4000, vou observar a vida 367, está autorizado a aproximação, Renato. Produzir a vida 367, descendo para 4000 pés. Autorizado, R-Nave, dando 02789. Só para informação, há 5 minutos atrás, e pegamos turbulência moderada severa, ok? É, cruzando o nível aí, 1-5-0. Está positivo. As aeronaves que procederam, ingressaram na Terminal Salvador pelo setor de Ador, pelo setor norte de Alagoinha, eles fizeram uma curva à esquerda, ali do setor de Conde, para evitar justamente essa formação pesada que está entre Feira de Santana, Alagoinha, Cícero Dantas e tal. Fomos autorizados na 7, vento uma centena, 16 nós, o Juliette e o Atalopá. Pois nada, todos os gilés estão no carro. 3835, no solo 58, livre próximo à direita, chame 211. 211, boa tarde. Mostra o Mike Yankee decolar 258, prossegue controle do farol, transfira o controle na vertical 208, bom voo, até a volta. 208, grato. Torre, Lima Alfa, foi sempre para o cancelamento. Lima, Lima Alfa, modifica aos 58, está autorizado a perna do vento pela direita da 17, aguardando base. Ok, Lima Alfa. 3155, após o desvio, voar pro base. Pode jogar para Passando aí o Serra Vitor 366027 no autorizado, Renato. Positivo, já foi autorizado a RNAV. Cheque o trem, torre 11895, o azul 2719. Chama a torre 2795, 279. Azul 2789, com a RNAV autorizado, velocidade 1609. Ciente, velocidade 1609, o azul 2789. Controle Salvador, Papa Romeu, Oscar Mike Yankee, boa tarde. Papa Romeu, Oscar Mike Yankee, é o controle, boa tarde. Tá decolado no 7, solicita prosseguir direto para a Tio, 1.500 pés da presente. Está autorizado, informe livrando a zona de controle. Agora livramos a zona de controle, hoje está mais quieto. Porta 27 do 9. Eu, questionário 6327. Prossiga. Solicita o nível 180 como sinal. Positivo, submantém o nível 80. 80 autorizado, estacionamento 3155, chame de si. Frequência 12835. A bomba de mão. Torre Lima, final da 17. Autorizado, pouso, pista na 7, vento 120 graus, 149, Lima Limão. Juliette até o papá quer seguir até o pátio principal, confere? Pátio 4, o senhor faz um 180 na Quebec e aguarde para o retorno. Vai seguir via pista 35 até a taxiológica. Só não, meu gol, prossiga. Autorizado até taxi para Parra, meu Golf. Gente, Golf 9 Lima. Lima Alfa no solo 01, no confirme, bate. Lima, Lima Alfa livre na Lima. Lima, Mike e chame na Quebec. Azul 2711, baixado travado, passou o Serra Vic 372. Azul 271, pista 10, pouso autorizado, vento 1-0 graus, 1-3 autorizado, pouso, pista no 0, azul 271. Golf Novembro Lima, linha manter, pista no 7. O Juliette até o papá, está autorizado a ingressar na pista e seguir até a rocha, chame livrando. Juliette até o papá. Confirmando pouso autorizado 9-0, uma centena 13-9. Autorizado pouso, 2-7-9. Controle Salvador, azul 6918, atingiu o índice do gás. Azul 6918, aciona a identificação. Identificou na proa de mar e é passado ao 12 milhas. Azul 2789 em aproximação, reduz a checa trem, chame torre 11895. 1895 reduzindo, checará trem, o azul 2789. Azul 6998, contato radar, 45 milhas afastado, vou para Serra Vita 368, desça para 4.011, aproximação a Renave. 368, 4.011, Renave 6998. Rádio do Vapá, estacionar frequência livre, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, é o azul 2789. Azul 2789, boa tarde, reporte Serra Vitor 372, Mionge nas Juiz. Mionge 372, reportaremos o azul 2789. Boa tarde, Serra 635, pronto, no ponto de espera, reporte ligado. Mantenha o ponto de espera 6355. Oceano 6327, está autorizado voar Ilkov, caso tenha condições, chame Deus 1201, o serviço já está terminado, Oceano 6327. 3 mil pés, o Golf Mike Novembro e Lima. Pista 1-7, decolagem autorizada, uma centena, 14 nós. Oi, Papai Juliette, papai. Após o Citation em decolagem, está autorizado. Ingressão na 7, reporte na cabeceira, alinhado e pronto, triplo Omega. Juste 1-0, 1-1. Eu não posso autorizar o pouso visual na pista 1-0, capitão. Quem vai fazer será a torre de controle. Porém, eu posso instruí-lo a voar em voo visual para Paripe a 2.500 pés com o transponder acionado já informado. Prossiga. O Xané 6355 está visual com a TR da zona final? Após a passagem, está autorizado ele a manter 9-0. Azul 27 no 1 no solo 05, ele virou na Foxtrot, chama 211. Foxtrot 211, 27, 11 da zona. Chame na Romeu, Juliette até Romeu. Azul 2789, Torre Salvador. 2789, baixado, travado. Pouso autorizado na 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-4 nós. Ciente, pouso autorizado no 0, azul 2789. Ciente, frequência livre. Até o Papa Romeu, Romeu Golf, mantenha-se alinhado na 1-7, aguarde. Juliette, até o meu aguarde. Patrão, ligou para a Lenda Lima? Posso novo na Lima? Também direto Borba, confirme o fixo autorizado direto. Ah, quero desculpar. A saída que o senhor recebeu foi a Borba. Meu Golf Nova Lima, qual foi a saída que o senhor recebeu no solo? Borba, o Golf Nova Lima. Positivo, contato radar, saída, Borba, suba sem restrições. Sem restrições, Borba, o Golf Nova Lima. Azul 6918, desça, sem restrições, para 2.500 pés. Voe para o Serra Vitor 366, está autorizada aproximação à RNAV. Azul 6918. 2.500 para o Serra Vitor 366, autorizado a RNAV, vai informar isso. Azul 6918. Atribuo Romeu Golf, pista 1-7, decolagem autorizada, vento 1-0-0 graus, 1-2 nós. Sete, oito, nove, no solo 08, livre, próxima direita, chame 21, décima 1, tenha boa tarde. Próxima direita, 21, décima 1, grato, boa tarde. Papá, triplo, Romeu Golf, decolada 08, mantenha-me escuta até o farol de Itapuã, após transfere o controle 208, tenha um bom voo. Romeu, Romeu Golf. Quero manter 97, Juliette, até o meu. RE autorizaria direto 045 da presente? Oceanair 6355, pista 10, decolagem autorizada, vento 100 graus, 12 nós. Confirme quem chamou tu? Olha, o Romeu Rendezvous, através de Itapuã, autoriza direto 045 da presente. Romeu Rendezvous, o controle está autorizado, também. Vai acender para o 045 direto da presente, Romeu Rendezvous, na pista. Na 6355, decolada 10, controle 208, Mongo. 208, boa. Gilete até o meu, pista 97, decolagem autorizada, vento 100 graus, 129. 55 ao controle, contato radar, prossiga como autorizado. Prossiga. Fica de via esquerda, 40 graus da roda. Positivo, livre. Estabilizou a Azul 6918. Azul 6918 em aproximação, checa o trem, torre 1-1895. 3895, obrigado. Torre de Salvador, Azul 6918, estabilizado no RNAV da 10 avistada. Repórter Serra Vitor 372, Azul 6918, com o Mi 11 na justa. Mi 11, repórter 372, 6918. Barro Meu Golf, Novama Lima, com desvio à esquerda, suba restrito ao nível 320, 320 devido ao tráfego. Chame Recife na frequência de 12685, informando desvio, boa viagem. Gente, Papá Romeu Golf, Novama Lima. Gente, até Romeu, prossiga como autorizar. Consegue quase 5 mil? Positivo. Gravando. Controle Salvador, boa tarde, eu passo 2-0, descida. Pastor 2-0, controle, desça para 5 mil, voe bom, chegada bom, 1011, pastor. Bonf, chegada Bonf, descida até 5 pés, pastor, 2-0. Azul 69, 18, avistado, pista 10, pouso autorizado, vento 100 graus, 14 nós. Papá Juliette, papá. Sede, aguardando transferência, papá Juliette, papá. Papá Juliette, hotel Romeu, está em contato radar, passa o farol de Itapuã. Qual a razão de subida que vai entregar? Consigo manter 60. Uma boa razão de subida. Então suba sem restrições para o nível 120. 120, grato, Romeu. Aguardando a posição. Aguardando. Patango, acho que papagou. Sua identificação. Controle Oceaner 6355. Diga. Consegue coordenar para mim voar módico? Aguarde. Patango, acho que papagou. Fique contato, estabelecido.